Oi, meu nome é. Oi, meu nome é. Oi, meu nome é. Magicals. Oi, meu nome é. Oi, meu nome é. Oi, meu nome é. Magicals. Oi, meu nome é. Oi, meu nome é. Oi, meu nome é. Magicals. Oi, meu nome é. Oi, meu nome é. Oi, meu nome é. Magicals. Barbudo engessado, síncope numa placa, fazendo meu som branco que nem um laca. Tô pouco me fudendo pra essa merda de rap, porque vocês são imaturos como qualquer moleque. Fui dos primeiros doente nessa porra de país a vomitar no estúdio rimando o que eu quis. Lembra do caos da faixa putas alcoólatras? Só mudei de nome a pedido de psicólogas. Não lembra? Foda-se. Problema teu, gravação, prova imortal que o universo nos deu. Já xinguei a plateia e vou xingar de novo. Se falarem besteira, eu anteno o povo. Uns não gostam de mim, eu não gosto deles e nem. Demorei muitos anos pra perceber isso que nem. O fato de eu odiar, fala gíria forçada. Eu não quero falar errado, eu não sou da quebrada. Oi, meu nome é. Oi, meu nome é. Oi, meu nome é. Magicals. Oi, meu nome é. Oi, meu nome é. Oi, meu nome é. Magicals. Oi, meu nome é. Oi, meu nome é. Oi, meu nome é. Magicals. Oi, meu nome é. Oi, meu nome é. Oi, meu nome é. Magicals. Oh! Ele é branco e não é favelado. Ele é louco mesmo, vai ficar triqueimado. Que burro, porque ele não tenta omitir. É só camuflar a verdade pra máscara não cair. Estavam perguntando se eu ainda escrevia, mas é claro, seus otários, por que eu pararia? Só porque me odeiam e não me dão espaço? Tu rima pelas mina, eu porque gosto do que faço. Parei de ir nessas baladas porcaria, composta por bêbados, drogados e vadias. Até me disseram que eu tenho alguns fãs, mas aviso que não vou deixar de comer o meu fã. Só pra aparentar ser um homem durão. Aliás, vocês são isso por não ter um tostão. Gastando em boné corrente de lata, tu é um sarro. O teu armário poderia ser um modesto carro. Oi, meu nome é. Oi, meu nome é. Oi, meu nome é. Magicals. Oi, meu nome é. Oi, meu nome é. Oi, meu nome é. Magicals. Oi, meu nome é. Oi, meu nome é. Oi, meu nome é. Magicals. Oi, meu nome é. Oi, meu nome é. Oi, meu nome é. Magicals. A pose foda derrete quando chegam em casa, vendo que moram com a mãe debaixo das asas. Ah, é, sou retardado, o que tu me diria? Dos rapper classe média que se julgam periferia. Eu não sou verdadeiro, não só não sou vileiro. Aprendam a argumentar, vão estudar, voltem a acabar a porra do colégio. Antes de escrever a próxima MCs do brejo, essa porra é real, me chamem de homem bomba. Eu me mato e ressuscito a cada track, em coma posso ficar. Mas a mente segue raciocinando, enquanto se nós no aparelho vão se revitalizando. Eu sou forte o suficiente pra rimar a realidade, muito MC mente, modificando os play dos rap na internet. Eu sou um artista, com alma de pugilista. Oi, meu nome é. Oi, meu nome é. Oi, meu nome é. Magicals. Oi, meu nome é. Oi, meu nome é. Oi, meu nome é. Magicals. Oi, meu nome é. Oi, meu nome é. Oi, meu nome é. Magicals. Oi, meu nome é. Oi, meu nome é. Oi, meu nome é. Magicals. Oi, meu nome é. Oi, meu nome é. Oi, meu nome é. Magicals. Oi, meu nome é. Oi, meu nome é. Oi, meu nome é. Magicals. Oi, meu nome é. Oi, meu nome é. Oi, meu nome é. Magicals. Oi, meu nome é. Oi, meu nome é. Oi, meu nome é. Magicals. Crianças, o mundo é injusto e nada lúcido. Aproveitem a infância e cada momento lúdico. Eu deveria ser respeitado pela minha habilidade, que não devia tá à beira da marginalidade. Mereço credibilidade durante esses longos anos. Se tu é bom no microfone, proteja seu ânus. Se eu tiver que ser cordial com o ouvinte, pra ele admitir que curtir minha porra é o seguinte. Desejo muito que fale que meu rap é merda, enquanto tu soca uma escutando essa mesma merda. Tesão, não consegue se esconder, meu caro. Se um dia eu ver que não mando mais nem, juro que paro.